o som do talo, brother, pode vir. A hora é essa, então vem se divertir. Salve, salve toda a rapa, eu tô chegando. Undermatch, na fita tá colando. Clima quente, céu azul eu vou chegar. Pegar meu carro e na Faria apavorar. A noite é linda, festa que promete. Sinal da cruz, oração e uma prece. Sentido radial, tô aqui na Aricanduva. Olhei pro céu e nada de chuva. As estrelas tão brilhando, então firmão. Eu tô colando de bombeta e correntão. De regata, bermuda é meu estilo. Óculos na cara e bota de bandido. O som é louco, os mano clica o coco e as minão gritam. Não tem mistério, viver eu também quero. Chaca na melosa, com prazer eu tô esperto. Liguei pro Tuti, os mano do Nhocuné, Zelão, Luciano, só cola quem é. Respeed pro DRR, vida louca. A noite tá boa, tudo na responsa. Um, dois, três, vai. Só quem é malandro ergue a mão e grita paz. Um, dois, três, vai. Balada na Faria, tem mulher e muito mais. Essa noite eu quero curtir. Eu quero é só curtir. Na 23 eu vou. Essa noite eu quero curtir. Eu quero é só curtir. Na 23 eu vou. Sente o drama, curtição alta astral. E o som que rola, rap nacional. Michael no volante, motor é no veneno. Do tipo turbo, lowrider batendo. Andando de lado, pulando, dançando. Esse é o carro do sonho dos manos. Na Avenida Faria Lima, a noite é só gatinha. Só mulherão, Brasil maravilha. São várias minas saindo pra balada. De calça justa, mini saia, bela e sarada. Tô chegando, sentido arco verde. Liguei pro X, pra pedir pro Clemente. E o Marconde, se pá, já chegou. Falei com Supla, ele também colou. Vanessa Camargo, Thaí de Paulo Ricardo, Titãs, Tijuana, Charlie Brown, é só chegado. Meu parceiro Luiz Fabiano, Kiko Zambian, que Samba Crio está no plano. Mano Brown, direto da Zona Sul. Denilson, Grafite, Robinho e Capu. São vários loucos, a festa tá pegando. Nos toca discos, tudo e Luciano. A pista tá bombada, só quem é curte. São Pagode, família Negritude. Essa noite eu quero curtir. Eu quero é só curtir. Na 23 eu vou. Essa noite eu quero curtir. Eu quero é só curtir. Na 23 eu vou. Polo Globo, não baba no bagulho. Desce aquela breja, esse é nosso mundo. Vando, Metex, Gibi Reginaldo. Negrali, Elion e o Lobato. Dinadi, Iedo e Paola, Bebeto, Jorge Ben e Demônios da Garoa. Nos toca discos, já mudou a vez. Cia, DJ 1, Rafa, KLG. No swing tá nervoso, só quem é dança. Rappin' Hood, Patrícia, Mendonça. Ed Rock, Johnny Ice Bro, Pivete, Tony Hicks, Branco e o Imagu. Agora passa a bola, já chegou a vez. Comunidade Carcerária e P3. DJ Fábio Rogério no Numen, Easy Nylon. Tony Fili, Patrícia Liberato. Tá todo mundo unido numa só curtição. Dançar, swingar e gritar no refrão. Digam um, dois, três, vai. Um, vai, um, vai. Digam um, dois, três, vai. Um, vai, um, vai. Digam um, dois, três, vai. Só quem é malandro erga a mão e grita paz. Essa noite eu quero curtir. Eu quero é só curtir. Na 23 eu vou. Essa noite eu quero curtir. Eu quero é só curtir. Na 23 eu vou. Essa noite eu quero curtir. Eu quero é só curtir. Na 23 23 eu vou. Vem curtir, vem comigo, vem. Na 23